anticipated moment in racing. Bem, amigos do Wild, então vamos começar então nossa edição número 75. Essa edição um pouco diferente, né? As duas edições passadas eu estava aí sozinho. Nessa edição aí vamos contar com a volta do Hélio Lima, né? Palmas para o Hélio Lima. Hélio Lima, dê suas boas-vindas. Tudo bem, pessoal? Infelizmente, nas últimas semanas eu não pude estar, questão de horários, né? Só a segunda noite que eu tenho livre para gravar, né? E o El também tem as coisas dele para fazer, né? Basquete, acaba não batendo, né? Então, sim, mas acaba não batendo, porque eu só chego tipo depois das 9, às vezes segunda-feira eu tenho que sair, na terça também, trabalho também, a correria. A gente vai tentar continuar gravando aí com vocês, né? Enfim, Leonardo? Então, o Elão tá de volta. O Guilherme poderia estar com a gente hoje, mas também não foi possível, né? O Guilherme Gorro Martin não tá com a gente ainda. E o Pedro faz duas semanas que ele não tem notícias dele, mas eu acho que ele tá bem. Ou a mulher dele matou ele, de tanto ele fazia arte, ela matou ele. Mas tá, por enquanto eu creio que tá tudo bem lá. Bom, como é segunda-feira, né? O Thiagão também, o Raposo e o Fábio Campos estão gravando Café com Velocidade. Vou dar até uma trollada neles aqui ao vivo, aqui na gravação nossa e na gravação deles. Mas assim, o Elião tá de volta aí. Bom, começando a edição, uma edição bem especial, né, para falar a verdade. Tivemos uma grande corrida da Truck Series na sexta-feira à noite. Depois tivemos o Shadow Race, né? Antes da Truck Series, tivemos o Shadow Race. Depois tivemos a Truck Series. No sábado à noite tivemos o All-Star Race, né? Que depois vamos falar sobre isso. E também tivemos uma grande corrida da Xfinity Series aí também, né? Lá em Iowa. Eu creio que as duas melhores corridas foram da Truck Series, da Xfinity Series aí, né? Que foram duas grandes corridas, um final de semana muito agitado mesmo. E o All-Star Racing, eu acho que penso eu que todo mundo aí deva achar, quem já está acompanhando aí. Eu acompanho, estou acompanhando desde 2006, né? Todo ano, desde 2006. Então eu já estou completando. Eu já completei 9 anos, indo para 10 anos de All-Star Race aí. Creio que continua a mesma meia boca de sempre, né? O ar limpo aí fazendo toda a diferença, mas isso daí é um assunto lá pro final lá. Então vamos começar na sequência, né? Truck Series, na sexta-feira à noite, em Charlotte, a North Carolina Education Lottery 200, né? A corrida aconteceu lá em Charlotte. Essa corrida, se não me engano, começou por volta de 9h30 da noite, mais ou menos esse horário aí, não lembro direito o horário não, mas foi por volta de 9, 9 horas, 9h30 da noite. A corrida teve vitória do Casey Kane, né? O Casey Kane continua com um número impressionante na Truck Series, 6 largadas, 5 vitórias. Tá aí, né? Um número que realmente é de abrir os olhos aí, de impressionar mesmo os números aí do Casey Kane, né? Ele tá devendo um pouco na Sprint Cup, mas pelo menos na Truck Series aí, 6 largadas, 5 vitórias, né? Então a média incrível de 1,2. É um número impressionante mesmo do Casey Kane aí. Lembrando que o Casey Kane correu com o truque da Junior Motorsports, né? A Junior Motorsports, o Daniel Ragino declarou 2 semanas atrás que tem uma perdão, semana passada, que tem uma intenção de colocar um truque full time aí na Truck Series, que ela também quer explorar esse, vamos dizer, esse mercado aí da Truck Series aí, explorar um pouco aí a Truck Series, né? Ela pensa que é uma categoria tão forte quanto à Xfinity Series, onde que ela participa, né? Onde que ela leva seus truques aí. Então aí, parabéns ao Casey Kane aí, vencedor da corrida com o truque 00 da Agenda Motorsports. São 6 largadas, 5 vitórias. Aí tivemos também o Eric Jones, né, que terminou a corrida em segundo. Logo a pouco vamos falar por que ele terminou em segundo, como foi essa chegada aí entre Casey Kane e Eric Jones. Tivemos também ali o Matt Crafton, né, comboiando ali, né, os dois primeiros ali, com certeza, tanto o truque 00 como o truque 4, né, eram os truques que estavam sobrando aí, né, eram os truques que estavam com bom equipamento na noite daquela sexta-feira aí. Então, o Matt Crafton, no ritmo dele aí, terminou em terceiro colocado, dando um passo aí um pouco maior aí pro título aí, né? Então, tá sobrando aí o Matt Crafton no campeonato aí. Vai ser difícil chegar nele, mas. Ai, desculpa, pessoal. Quem sabe o pessoal chega nele aí. O Tyler Rittich, né? Foi o colocado. E o Keselowski foi o quinto colocado. John Stallings Jr., o sexto. Timothy Peters, que reclamou muito após o qualify, foi o 17º, perdão, o sétimo colocado. Ele que largou em 17º. O Matt Tiffett, esse moleque aí, vamos ficar de olho nesse moleque. Esse moleque é bom. Moleque anda bem, ele não é cachorro doido, não. Os moleques sabe andar e sabe o que tá fazendo. E o Josh Boss foi no décimo, o nono, e o Spencer Garrett fechando aí o top team aí. Meu amigo Hélio Lima, seus comentários sobre a corrida da Truck Series sexta-feira à noite. Então, pessoal, uma prova sem o piloto que normalmente domina essa prova, né, o Kyle Busch. Vocês forem olhar os números dessa prova da Truck Series em Charlotte, ele venceu uma porcentagem bastante relevante de provas nos últimos anos. Que eu me lembre, o último vencedor não sendo ele foi o Justin Lofton em 2012, né? Essa prova me lembrou muito aquela que o Mike Skinner venceu também, acho que 2009, 2008, não lembro direito, há anos atrás, né? Enfim. Foi uma corrida bastante interessante. A gente viu o Eric Jones com equipamento muito forte, né? O Matt Crafton liderou no início da prova, mas é aquilo que a gente já previa no início do ano, o confronto do Eric Jones contra o Matt Crafton. O Casey Kenny fez a pole, né, Léo? Largou lá do fim do grid, passou todo mundo ali, logo chegou nas primeiras colocações. Nós também tínhamos, né, os trucks da equipe do Brad Keselowski muito sólido. O Keselowski, que mesmo vencendo provas nos últimos tempos na Truck Series, ele não tem o mesmo desempenho, né, dos outros Cup Drivers nessa categoria, né? A gente também viu o Tyler Reed, que um piloto que evoluiu muito do ano passado. O Leonardo até lembrava no na sexta, no sábado, né, Léo, que ele, em pouco no ano passado, ele chegou até a tomar bandeira preta da NASCAR lá por se envolver em incidentes. Hoje é um piloto que briga por vitórias, é presença constante no top 5 Mas e, quem sabe, até um dos favoritos ao título, né, Léo? Mas, resumidamente, foi uma prova bastante interessante, né? Por causa da bandeira amarela no final, a gente teve a relargada ali e a chegada praticamente photo finish, vitória do Casey Kenny. Eu até citava para o Léo, né? Charlotte tem uma coisa bastante interessante nas relargadas. Três, quatro voltas ali, bastante intensidade. Mas, na minha visão, o Eric Jones perdeu a chance de descontar pontos para o Matt Crafton. Se a gente olhar os números do Matt Crafton, ele tem cinco largadas e quatro top 5. Venceu duas provas, né, Léo? Quase venceu em Martinsville, ou seja, ele tem uma média impressionante, né? De top 3 aí, eu acho que uns. Em cinco largadas, quatro top três, né? Você confirma aí para mim, né? Quatro top três. Eu acho que o Eric Jones vai ter que ter um desempenho muito parecido com o que o seu patrão tem quando corre na Truck Series para conseguir vencer o Crafton, porque o Crafton não é só mais aquele piloto de chegar no top 10, banho-maria. Ele é um cara hoje sólido no top 5 ali, com. A Thor cresceu muito, a gente não vê só o Crafton e o Sauder dando top 5 como esse moleque aí, o Cameron Haley. A Thor com três trucks muito fortes, sempre andando na categoria. É bem isso, Léo. É uma prova bastante interessante e muito competitiva. A Truck Series mostra que está se recuperando, né? Ano passado a gente teve uma categoria, cada mudança de regulamento, né? Questão econômica, alguns times, principalmente da Chevrolet, fechando, né? A gente com oito, nove trucks competitivos. Esse ano parece que as coisas estão se estabilizando. Mas é isso. Bom, vamos lá aos números que você pediu, que Eric Jones, três top 3, né? Segundo colocado em Daytona, terceiro em Martinsville e segundo agora em Charlotte. No Kansas, ele estava com a vitória praticamente nas mãos no Kansas, né? Ele terminou em 11º, porque vocês devam lembrar que ele ficou sem combustível. Ele teve que fazer uma parada no final da corrida, mas naquela corrida no Kansas, passada seria pole vitória, né? Ele que liderou quase todas as voltas, mas infelizmente acabou ficando sem combustível. E a Atlanta, que ele foi o sétimo colocado aí, seria a Atlanta então a pior colocação dele, esse sétimo lugar aí. Então tá aí o Eric Jones aí, que já tá batendo na porta aí, né? Tá na trave, bateu na trave aí. Essa vitória aí já tá na hora de chegar já pro Eric Jones aí. Mas infelizmente, ou felizmente pros fãs aí, infelizmente para ele, felizmente pros fãs aí do automobilismo aí, foi uma chegada alucinante que daqui a pouco vamos falar sobre esse momento da chegada e como foi aí. Leão, outros números aqui que você passou, Kyle Busch tem 6 vitórias em Charlotte, né? 6 vitórias das 13 largadas. Quase metade da metade aí, né? Quase, quase metade. Então, um número impressionante do Kyle Busch aí. E curiosamente, né, o Kyle Busch tem quatro, dessas 6 vitórias, 4 vitórias são de Toyota e 2 vitórias são de Chevrolet. É bem interessante esses números aí do Kyle Busch aí na Truck Series, né? Primeiro com o truque da Hendrickson e agora com o truque dele aí. Então, tá aí os números impressionantes aí. Elião, eu, como sempre, né, dou meu prêmio pro piloto que fez muito pelo pouco que tem. E essa semana vou dar o prêmio para o Spencer Gallagher. Eu acho que ele vai ser o merecedor. Ele merece. O Spencer Gallagher terminou a corrida em. Não, ele tem um truque bom. Eu vou dar o prêmio para Jennifer Jo Cobb. Jennifer Jo Cobb com o truque 10, o Chevrolet 10 dela, que é uma porcaria, conseguiu terminar em 19º colocado. Mudei o prêmio aqui. Ela vai ganhar o meu prêmio aí. E se eu não me engano, é a primeira vez que uma mulher ganha meu prêmio. Fez muito pelo pouco que tem. Elião, algum comentário aí, Elião? Ela só 2 voltas atrás aqui, né? O resultado bastante relevante para ela, né? Que não sei como se mantém na categoria ainda, né? Mas se O arrastando. dinheiro. Então, Léo, é meio complicado, porque olhando na lista aqui, como eu citei, ano passado a gente tinha poucos pilotos com pilotos competitivos. Hoje parece que as equipes médias ali deram uma melhorada. A SS Greenlight, né, do Ray Brack Jr., que já consegue dar um truck para ele pelo menos classificar bem ali, um piloto para mim desconhecido que vem fazendo boas provas. Ou para mim, acho que o cara que vem se destacando muito, por incrível que pareça, né, vencendo o John Westall, né, terminou em 6º lugar, mostrando bastante consistência, né, mesmo se envolvendo em problemas, né, 5º lugar no campeonato. Eu acho que, para mim, não entraria muito nesses seus critérios, nesse seu prêmio, mas é um cara que eu estou impressionado, né? Como que ele consegue sobreviver. Um piloto, Léo, que eu queria que você falasse, o Daniel Henrique, é o piloto full-time, né, da NTS, né? NTS que até 2 provas tinha o James Buescher, né? Eles tinham um acordo para o Buescher correr até quando desce, né? Tentando até fazer full-time. Aí apareceu o Scott Lagasse Jr. e o Buescher ficou a pé. Mas eu queria que você falasse sobre ele. O Daniel Henrique, para quem não sabe, ele é um piloto muito conhecido nas provas regionais, principalmente na Southern Super Series, que é uma categoria que corre ali na Flórida, ali na Virgínia do Sul. Ele é bastante conceituado. Em 2013, ele fez algumas provas pela equipe do Ed Sharp, até que não existe mais, que é o Truck 6, que foi do Justin Lofton. Ano passado ele apareceu na última rodada, né? E esse ano, meio de última hora, conseguiu essa vaga no lugar do Brandon Newberry, que, para quem não lembra, era aquele truck 24 que vivia se envolvendo em confusão. Era tipo um Joey Stalin piorado. Ele é filho do Bob Newberry, que é dono da equipe. E eu não sei por que motivo ele parou de correr. Ele deve ter muito dinheiro, né? Deve ter ido fazer outra coisa, ou viu que poderia se machucar seriamente, né? Enfim, mas a vaga caiu na mão dele. O Henrique, até agora, é o 10º lugar do campeonato. Ele concorre a Rookie of the Year, né, que esse ano dá bastante disputado. Queria que você falasse dele, Léo. O Henrique, eu me impressionei muito no ano passado, no final do ano, em Homestead, na última etapa. Ele, nos treinos, ele perdeu o carro, ele conseguiu dar uma bela salvada, mostrou bastante talento. Um ano de estreia, né? O que você acha dele, Léo? Então, Elião, ano de estreia do Henrique aí, né? O Elick que ganhou uma corrida dos regionais da vida lá em Anderson Speedway em ano passado, 2014, né? E essa vitória aí também deu, ajudou ele crescer um pouco aí, né? Os olhos para cima dele aí. Ô, só pra. Ele é muito conceituado. Eu acompanho algumas categorias regionais lá. Ele é muito conceituado mesmo. Muita gente fala, é desses talentos assim que você vê muita gente falando, né? Só que tipo, ele não tinha muitas chances. Aí ele conseguiu essa chance na NASCAR. Essa Southern Super Series tem vários pilotos que estão até competindo na ARCA. Tinha o Bubba Pollard, que correu ontem pela ARCA também, fez uma prova lá. O John Hunter Nemechek compete por lá. Essa série, se não me engano, Léo, a categoria que era Pro Cup, a Holders Pro Cup, que era X1, ela se fundiu com a X1 e agora tem um outro nome que agora eu não me lembro, mas é uma série que até o irmão do Brad Keselowski corre agora regularmente, mas enfim, é um piloto bastante conceituado nas pistas regionais americanas e é um talento que eu acho que pode virar, né? Só que o meio que lamento pelo James Buescher não ter um truck em tempo integral, porque eu entendo que ele acrescentaria muito para esse grid, né? Até depois de terminar o comentário sobre a corrida, eu quero falar com você, Léo, sobre a geração de 2012 da Truck Series, que é um ponto interessante de se tocar. Complete, Léo. Sim, Léo, pode falar. Pode falar. Completa, daí a gente fala rapidão daquela geração de 2012 da Truck Series, que é um ponto interessante que eu. Faz dias que eu quero falar, só que acabo não participando do podcast, né? Eu acho que o pessoal Então, vai até beleza, ó, vamos pensar lá. isso aí. Em 2013 ele Manda ver. fez duas largadas com o Truck 6, tá? E depois ele fez uma largada com o Truck 20, desse mesmo truque que ele tá hoje, né? Do Bob Newberry. Eu creio que essa largada em Homer foi a ponte, né? Que ele conseguiu um bom resultado com o Truck 20, né? Deve ter sido a ponte para ele conseguir assinar full time aí pra 2015, né? O Daniel Ehrlich, que realmente é um grande piloto, é um piloto muito bom, se mostra um piloto talentoso, né? Por ele vir desenvolvendo bem, tanto no final de semana nos practice, né? E conseguindo boas posições de largada também. A corrida é outro ritmo, é outra história, né? E ele não consegue acompanhar o ritmo aí, por exemplo, de uma Thor da vida aí, né? Num Kyle Busch. Então ele não tem um truque bom para acompanhar esse ritmo aí, mas com certeza tá fazendo uma boas corridas do Daniel Ehrlich, né? Espero vê-lo em breve aí. No Victor Lane, né? Vamos colocar assim, né? Espero ver no. Vamos chutar bem alto aí, né, Léo? Espero ver em breve no Victor Lane aí. Mas infelizmente, talvez, não pode ser, não vai ser contra o 14, mas uma boa equipe aí e ver no Victor Lane. É, Léo? Então, Leonardo, até porque essa equipe em teste é um pouco complicada, né? Eu acho que só o Austin Dillon que conseguiu ser competitivo correndo com esses trucks, né? O 33 está correndo com ele. Não, não, perdão. O 33 atualmente ele está Daniel correndo com a Jones, equipe alugado. do Gallagher. Isso mesmo. Então, mas enfim. Léo, o assunto aqui, né? Já encerrando a corrida, né? Que eu queria tratar aqui, que eu venho pensando alguns dias. Lembrando da geração de 2011, 2012, da Campeã Truck Series. E se a gente lembrar, foi um ano de transição da categoria, o último ano ali competitivo do Todd Bodine, né, do Ron Hornaday, onde apareceram vários bons talentos, como o próprio Parker Kligerman, né, o próprio James Buescher, né, o Nelsinho, por exemplo, outros pilotos, Justin Lofton, vencedor em 2012 dessa prova. E se a gente pegar o top 15 de 2011 e 2012 e olhar aonde que foram parar esses pilotos, você tem uma surpresa, né, Léo? Tirando o Johnny Sauter, o Matt Crafton e o Timothy Peters que seguiram na categoria, você vai ver que o Austin Dillon, acho que correu ainda em 2011, né? O resto, eu acho que só o Austin Dillon e o Cole Whip que competem em tempo integral na Sprint Cup. O resto dos pilotos desapareceu. O James Buescher que eu citei é um deles. Se você quiser até pegar essa relação, né, o top 15 de 2012, isso que eu queria conversar com você para a gente ver. Muita gente, fez a gente ver falando do Nelsinho, do Paludo, eles terem ficado de fora da categoria por questão de patrocínio, né, outros motivos, mas o Paludo principalmente foi falta de patrocínio. E muita gente fala que eles ficaram na situação por serem brasileiros, né, como Quiroga agora, por exemplo, um ser americano. Mas a gente vê muitos pilotos americanos com bom potencial ficando de fora, né, Léo? Pode pegar aí a relação aí, quem estiver ouvindo a gente também, entra no Racing Fairness ou no TI Sky e vê o top 15 daqui desse ano. Você vai contar o poucos pilotos que prosseguiram em equipamentos competitivos, Léo. Queria que você falasse sobre isso, né? Que é um assunto que eu acho que pouca gente para para pensar. E por outro lado, se você pegar os caras da KN Pro Series East de 2011, 2012 e ver onde que eles foram parar, tem mais pilotos da geração da KN East de 2012 correndo tempo integral na Speed Cup com bons carros do que da Truck Series. E era uma época que muita gente dizia que talvez teriam sido os melhores anos da categoria em questão de competitividade, né? Porque a categoria tinha trocado de perfil, né? Não eram mais os veteranos, tinha muito piloto talentoso. Mas 3 anos depois a gente vê o destino que esses pilotos tiveram. Oh, então, Leão, só aproveitando aí, então, né? É o seguinte, ó, eu creio que a maioria dos pilotos é assim: não se tem espaço para todo mundo, não cabe todo mundo na mídia, né? As janelas são poucas mesmo para ver quem vai aparecer mesmo, né, na mídia lá. Então acaba que sempre as maiores equipes se prevalecendo aí, né? As maiores equipes com os maiores destaques aí. Que é uma Kyle Busch, é a BK Racing agora, né? Com dois carros, com dois truques excelentes aí, o truque 19 e 29, né? Onde que o dinheiro tá mais trabalhado aí, né? É uma Thor da vida, uma Red Horse, né? Conseguindo aí bons truques aí. Infelizmente aí, né, vemos, bons pilotos, né, já ficando um pouco para trás aí. Por exemplo, o Tyler Wong também, que é um bom piloto aí, mas não conseguiu ainda uma boa equipe, né? Olhando dentro do mesmo field atualmente hoje, né? Então tem bastante piloto aí que realmente tá perdendo até o time dele já tá perdendo a hora já, tá começando aquele momento que ou fica onde que tá, se não, que não melhorou, ou fica onde tá, ou vai procurar um outro espaço em uma outra categoria, em outro lugar aí, né? Infelizmente isso daí acontece, é a regra do jogo, é o mercado, né? E vamos continuar vendo aí sempre os mais favorecidos com dinheiro à frente de todo mundo aí, né? Fazendo boas corridas aí. Só para relatar, né, um caso da Xfinity Series que eu citei durante a corrida ontem da Xfinity Series, né? O caso do Peyton Sellers. O Peyton Sellers era um excelente corredor em regionais, né? Eu já até me contaram já quem esteve lá viu, né? Lá nos Estados Unidos me contaram que o Sellers ele batia no Joey Logano. Então, assim, tá aí. O Joey Logano foi o vice-campeão. O Joey Logano foi pra Homestead lutar pelo título ano passado. E o Peyton Sellers vai se arrastando pelas pistas aí. Já fez bastante corrida até. Algumas coisas até part-time, né? Mal andou, né? E tá aí o caso do Peyton Sellers aí, que acho que é a maior prova disso daí, né? Mas é isso aí mesmo, Melhão. Infelizmente, aonde que o dinheiro tá, o negócio funciona mesmo, né? Eu creio também que, assim, não só o talento, mas também a ajuda do time ali faz um piloto vencedor, faz um time vencedor. Melhão. Léo, é assim, Léo, esse sempre que eu coloquei é porque, assim, se você olhar quem estava em 2012 na KNS, quem estava, e ver hoje, os Kyle Larson, o próprio Chase Elliott, o próprio Brad Moffitt, tudo bem, o Moffitt estava chutando lata na rua até uns 2 meses atrás, mas até o próprio Bubba Wallace, que eu acho que desses, o Corey LaJoie, que está sem carro agora, mas fez largadas na Speed Cup, né, teve chances. Você tem um Ryan Blaney, só alguns nomes, cinco, seis pilotos. Aí você vai olhar onde que esses caras estão hoje e você olha esses pilotos da Truck Series. E aí o que que acontece? Para mim, Léo, entra também muito essa questão do dinheiro, assim, mas é até um negócio para se pensar bem, porque a regra que a NASCAR colocou no início de 2013 de você liberar os moleques de 16 a 18 anos de correr na Truck Series. Isso, na minha visão, foi um grande golpe para esses pilotos, sabe? O Parker Kligerman na vida, por exemplo, o próprio James Buescher. Porque o que que acontece? Um patrocinador, Tem um jovem piloto. Vamos ver, vamos pegar aqui esse menino aí, Brandon Jones. Tudo bem que é um caso que a família dele tem muita grana, né? Mas o patrocinador, ele prefere pagar 2 milhões para esse moleque correr nas pistas curtas, onde o orçamento é menor até, né? Do que, tipo, pagar 6 milhões um full-time para um piloto tipo mais velho, mais experiente, mas que poderia competir pelo título. Não sei se você está entendendo. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: essa regra que a NASCAR colocou foi sensacional porque, tipo, de certa maneira, você deu mais chance e rodagem para a molecada poder chegar na Xfinity e chegar na Sprint Cup num Um nível bom de nível, né? experiência maior do que eles chegavam antes. Só que, por outro lado, ruiu o campeonato. Porque, por exemplo, alguns trucks aí, como foi o ano passado, aquele truck 32, que era até do próprio Paludo, né? Foi dividido por três, quatro pilotos, dois pilotos moleques, 33, por exemplo, aí, que é part-time do Brandon Jones. Não sei se você entende o ponto que eu quero falar. E também esses pilotos, esses caras que eu citei, o James Buescher subiu para a Xfinity e não conseguiu ficar. Perdeu o patrocinador. Nelson subiu e conseguiu ficar. Justin Lofton nem conseguiu um outro full-time na Xfinity, né? Parker Kligerman, tudo bem. Teve uma chance nesse Sprint Cup, não foi bem. Outros pilotos que subiram com ele conseguiram ficar na categoria. Mas o ponto que eu falo é o seguinte: porque se a gente lembrar o que se falava em 2012 dessa geração, tinha muita gente maravilhada, e hoje em dia esses caras ficaram para trás. Eu acho um ponto bastante interessante, porque eu vejo muita gente falando que os pilotos brasileiros, por exemplo, não conseguiram permanecer na categoria por falta de patrocínio. Mas não foram só eles, outros pilotos tão talentosos ou menos talentosos, ou com mais marketing que eles, também hoje estão com o Pires na mão. Eu acho que o caso do Peyton Steelers é mais aquela questão de programa de desenvolvimento de time. A gente lembrar que 2008, 2009, que era a época dele ter chances, teve uma forte crise, e só agora esses programas de desenvolvimento estão É isso aí, tendo sequência, meu né? amigo Lima. Sobre a Isso aí. corrida, vamos falar agora para, vamos dar uma olhadinha aqui nos números aqui, né? Vamos para a parte final aqui, que foi a chegada. Bom, a corrida teve duração de 1 hora e 37 minutos, né? A pole foi conquistada por 181 milhas, 342 milhas por hora, né? Tivemos 5 bandeiras amarelas e 25 corridas e 25 voltas. Tivemos 12 trocas de liderança. As bandeiras amarelas, só para registrar aqui, foi o truque 08 do Corbin Force, depois o truque 50 do Travis Capival, depois o 07 do Wayne Black Jr. Esse cara aí também anda muito bem, mas está passando por um momento não muito bom aí. Depois, né, o Mason Mingus para variar, e depois também tivemos o Daniel Hendrick, né, que acabou tendo problema também, acabou batendo aí na curva 1. A chegada foi 0,005. Meu amigo Hélio Lima, pensei que aquela corrida não ia acabar mais. Eu acho que se tivesse a corrida até hoje, estaria lado a lado de novo. A última relegada foi sensacional, né? Relegamos para depois que o truque 14 rodou do Daniel Ryan, que teve problema. Acabamos relegando com o Green White Chicken, né? Largamos para as duas últimas voltas da corrida aí. O Casey Kane e o Eric Jones travaram um lindo duelo, né? Um side by side inteiro durante todas as duas voltas, completando as duas voltas aí. E o Casey Kane acabou ganhando por uma distância mínima, mínima, mínima mesmo, apenas 0,005, né? Foi a margem de vitória aí do Casey Kane. Uma chegada impressionante. Fazia muito tempo que eu não via uma chegada tão apertada como eu vi na sexta-feira à noite. Foi de arrancar o cabelo e foi de, sei lá, arrancar o cabelo. Elião? Então, Leonardo, como eu falei, né, se a gente for lembrar aqui, né, os números do Casey Kane em Charlotte, né, correndo na Sprint Cup, né, talvez seja a melhor pista dele, né. Acho que ele competiu nessa prova até por, assim, tese a casa dele, para ele pegar uma moral. Eu gostei muito da chegada, né, como eu citei na minha primeira fala. Charlotte é um local onde as relargadas proporciona duas, três voltas ali lado a lado, e eu acho que o Case aproveitou melhor o lado que ele tinha, né? Muito interessante para o Erik Jones, né? Eu acho que é a primeira chegada side by side que ele tem na NASCAR, né? Ele talvez seja o piloto que mais deve ter largado esse ano, né? Tomando Xfinity até Sprint Cup. Eu acho que, tipo, foi bastante interessante. Mas como você tem esses pontos que o Erik Jones perdeu, esses 4 pontos, que até depois pegaram uma mutreta no Truck 00, né? Vão fazer falta lá no final, né? Já que o Crafton terminou em terceiro lugar, também na última volta, numa grande disputa, quando o Tyre Reddick tomou a terceira colocação dele, né? Acho que valeu muito pro Eric até pela experiência, né? Mas foram pontos que vão fazer falta lá na frente, né? Já o Casey Kane, né? Foi pro tudo ou nada e conseguiu a vitória, né? Uma moral pra equipe do Dale Jr., que quem sabe ano que vem compete full time, né? Embora eu acho que o piloto que até traz o dinheiro para essa operação, que é o Cole Custer, vai direto para a Xfinity Series no ano que vem. É isso aí, Elião. É isso aí mesmo. Ô, Elião. Ah, bom, nós acabamos de comentar aí a chegada que foi sensacional, né? Uma chegada assim, uma das. Fazia tempo, realmente tempo que eu não vi uma chegada tão boa assim, né? Tão apertada aí da Truck Series. Elião, vamos para o campeonato, Elião? Então vamos lá, Sim, vamos para o Leonardo. campeonato aí, né? Lembrando que. No final, peraí, deixa eu ver aqui. Lembramos o quê, né? Como no final tivemos da corrida ali, tivemos bastante mudanças ali, né? Então no final aí vamos ter boas mudanças e aparências aí nesse top 15 aí. Bom, começando, é o Matt Crafton é o líder, né? Com 217 pontos, o Eric Jones em menos 16 pontos. E o Tyler Reddick menos 18 pontos. Depois aí começa a complicar um pouquinho mais. Johnny Sauter menos 13. John Stallings, que não é o Júnior, mas só o John Stallings, menos 57. O Timothy Peters vem menos 59. Kyle Hayler menos 64. Joseph Boston menos 68. Spencer Gallagher menos 72 e 81 pontos. O Daniel Henke. Meu amigo Bruno. Perdão. Meu amigo Hélio Lima. Qual o seu comentário sobre o campeonato? Então, Leonardo, eu tava falando, né? O Crafton é um piloto muito conhecido por ser perfeito nos top 10. Nessa temporada tem 5 largadas e top e 4 chegadas entre os 5 primeiros, né? Eu acho que só em Daytona que ele não terminou no top 5. Mas eu acho que o Erik Jones vai ter que ser perfeito, porque o Matt Crafton parece estar cada vez mais regular, e isso é muito perigoso. Além do que eu citei, que ator parece que vive o seu melhor momento como equipe, porque consegue ter 3 trucks andando no top 5 com certa consistência. Outro parênteses que eu quero citar aqui, Léo, é sobre a briga pelo Rookie of the Year, né? Entre Cameron Haley, o canadense aí que corre pela Thor, no Truck 13, e entre o menino aí que você citou aí, que estava em O sexto lugar aí, o Justin Boston, Justin oitavo lugar. Boston, né? O Justin Boston, em sexto? Em quinto, sexto? Aí o Não, quem tá em sexto Timothy lugar? Peters. É o Hayley e o. Para O mim, acho que o Cameron sexto Haley deve é ser o o sétimo da Boston. Mas Thor. enfim. Mas a briga pelo Hulk é. Justin Boston é nono. Sim. Perdão, perdão, perdão. Ah, tá certo. Perdão. Então, é isso mesmo. Entre o Cameron Haley e o Justin Boston pelo Rookie of the Year, né? Desculpa, pessoal, eu me confundi aqui. Mas acho que vai ser outra briga bastante interessante até o final do campeonato. O Spencer Gallagher também, nono, né? É, ouro nesse Spencer Gallagher, que eu acho que é um Também piloto que deve acredito, viu, crescer Elião? bastante durante o ano, né, Léo? Porque ele, a equipe da família dele, mas ele é bom piloto. Ele é bom piloto. Tem potencial para crescer bastante. Mas eu acho que, tipo, o campeonato deve ficar entre esses dois, entre o Matt Crafton e o Erik Jones. Eu acho que o Tyler Reddick não vai ter força para brigar pelo título, mas mesmo assim vem fazendo uma campanha irrepreensível, né? Só um pequeno comentário aqui, né, Léo? É, pessoal que acompanha a NASCAR há mais tempo, aí desde 2008, 2009, certa maneira causa um pouco de espanto se a pessoa ficou 3 anos sem acompanhar a categoria e volta a ver a Truck Series com o Matt Crafton muito superior ao Johnny Sauter, porque a vida toda o Sauter sempre foi um piloto mais incisivo, né? Ganhava corrida, era mais rápido. E o Crafton sempre aquele arroz com feijão, né? E hoje você vê o Matt Crafton engolindo o Johnny Sauter, né? É uma coisa que, de certa maneira, até surpreende, né, Léo? Digamos que muito mal comparando, o Sauter é aquele piloto de caça. Já o Crafton é aquele piloto de avião cargueiro, né? De Boeing, tá ligado? O cara mais consistente e não tão agressivo. E hoje você vê o Crafton cada dia melhor, né, cara? Causa um pouco de espanto, né, Léo? Pra quem acompanhava mais tempo, né? Você achava que o Crafton um dia seria bicampeão e mostraria toda essa força? Porque o Eric Jones não é qualquer um, não. Os números dele são números de Cup Driver na Não, eu categoria, né? acreditava assim no Matt Crafton, porque o Matt Crafton vinha desenvolvendo bem aí esse, digamos, aproveitar esse momento aí, né, de deixar um piloto ali à toa ali, né, como eu vou colocar aqui, bom, a Toro apostou no cara, né, porque assim, ele merecia um truque bom aí, e esse truque bom aí que a Toro enfim conseguiu dar, chegou, né, Léo, o Tour chegou. A Toro deu um truque bom pro Matt Crafton, ele chegou esse truque e o resultado tá aí, né? Cada vez melhor. O cara foi campeão ano passado e esse ano vai caminhando também. Eu creio que pode acontecer alguma coisa ou outra aí, mas eu creio também que ele está indo para caminhando para tudo para encaminhar mais um título aí, né? O Matt Crafton, mas tá bem interessante aí, né? Bem. Mas você vê com surpresa a maneira como que ele vem superando o Não, Johnny Sauter, que eu acho que é uma o Johnny coisa Sauter tá que muito quem bravo. acompanhava a Truck Series há uns 3 anos atrás. Então, mas é uma coisa que estranha, né? O Kent conseguiu uma regularidade que. Perdão, o Crafton, né? Conseguiu uma regularidade que não tem muita explicação ainda. Eu sei que o cara conseguiu, achou. O cara achou a receita de bolo. Assim como o Kevin Harvick achou também a receita na Sprint Cup. Pessoal, qualquer nome errado que eu falar aqui, não se preocupe, tá? Que eu tô trolando o pessoal do Café com Velocidade aqui. Eles estão lá ao vivo e eu tô aqui cutucando os caras. Então, às vezes eu vou falar o nome de alguém, mas é alguém que tá conversando lá no chat. Igual agora há pouco eu falei do Bruno, mas o Bruno tá no chat. Um ponto interessante, a gente for ver o Matt Crafton aí, talvez aí ao lado do Jeff Gordon, né, talvez o Greg Biffle até, né, sejam os pilotos que estão, e o Jeff Gordon, né, o Hélio Castro Neves e o Greg Biffle, sejam os pilotos que estão há mais tempo na mesma equipe, né, o Crafton anda desde 2001, tudo bem que cresceu em 2004, mas uma sequência de trabalho de Muita 15 anos coisa, né? praticamente, é uma É, coisa Leão, mais alguma coisa louca. sobre a Truck Series? Só isso mesmo, né? Ixi, Vamos esperar para a Dover. próxima etapa, né? Em Dover, né? A prova sexta-tarde, né? Que há um tempo atrás não era nem transmitida, passava em VT para TV americana, né? Vocês que tanto reclamam do Fox Sports, né? Não estou fazendo chapa branca para eles, não, pessoal. Mas, enfim, e de uns 2 anos para cá vem sendo transmitida ao vivo, né? E vamos ver. Quem não estiver Qualquer trabalhando, coisa né? vai ser Tiver para horário filhos bom, vai ruins ser aí para 6h30 da tarde. assistir, vai ser bastante interessante. Então, mas foi sempre esse horário, né, Léo? Até Dover, né, Léo, é uma coisa estranha, né? É uma pista que, se você for ver, ela é praticamente construída para ter corrida noturna. A maneira como a arquibancada é feita, né? Tudo cimentado, né? E não tem iluminação, É, né, isso Léo? É uma aí é coisa bem interessante curiosa, né? mesmo, essa questão aí. Não, nunca. Teve iluminação lá já, Léo? Você lembra? É, Nunca, né? Márcio Foi chegou a Márcio ter lá. que tinha que tirar. Aliás, Márcio nas antigas corria de noite, aí depois tirou. Elion, vamos encerrar então esse bloco aí, né? Daqui a pouco a gente volta para o bloco da Xfinity Series, tá, pessoal? Vamos seguir a sequência das categorias. Então a gente volta para um bloco da Xfinity Series, pessoal. É, Chris Agora a Buescher Chris Series, né? Buescher Series, né? Para os fãs aí, eufóricos aí. Então, até daqui a pouco, pessoal. You know my name, you know racing cars.